sabe de mim. Ei, eu sei que você gosta de falar. Conta aos seus amigos que assim eu não posso viver ao vivo. Ei, não pense que deponha ao seu favor, falando por aí do seu amor e zombando de mim. Ei, às vezes é melhor amar assim que ser amado sem poder sentir o que eu sinto por ti. Só no romance de Ibanda. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei. Eu não passei de nada em seu viver. Você nunca pensou em me querer. Pra que querer fazer de conta e mentir? Você ainda quer se iludir. Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou, e como sempre fui um perdedor, no seu jogo do amor. Ei, não pense que eu guardo algum rancor. É sempre mais feliz quem mais amou, e quem mais amou fui eu. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei. Eu não passei de nada em seu viver. Você nunca pensou em me querer. Pra quê? Fazer de conta e mentir. Você ainda quer se iludir. Pra que falar de mim? Ao vivo, Di e Banda. Ao vivo, Di e Banda.